señora. Señora, tu amor está. Señora. Castela, virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Senhora, senhora, senhora do amor, a vossa capela cheira. Cheira a cravo, cheira a cravo, cheira a rosa. Cheira a cravos, cheira a rosas, cheira a flor a laranjeira. Senhora, senhora do amor tá. Eu para o ano não prometo, que me morreu o amor, que me morreu o amor, ando vestida de preto.